acorde da canção. A gente escreve o resto em linhas tortas, nas portas da decepção, em paredes de banheiro, nas folhas que o outono leva ao chão. Em livros de história seremos a memória dos dias que virão, se é que eles virão. Se só tocam a primeira frase da canção, a gente escreve o resto sem muita pressa, com muita precisão. Nos interessa o que não foi impresso, mas continua sendo escrito à mão, escrito à luz de velas, quase na escuridão, longe da multidão. Não importa se só ouvem a primeira nota da canção, a gente escreve o resto, e o resto é resto, é falsificação. É sangue falso, bang bang italiano, swing falso, turista americano. Livres dessa história, a nossa trajetória não precisa explicação, e não tem explicação. Somos um exército, o exército de um homem só. Exercício de viver em paz. Somos um exército, o exército de um homem só. Sem fronteiras, sem bandeiras pra defender. Pra defender. Pior do que a prisão. Somos um exército, o exército de um homem só. Um bando de vampiros que odeiam o sangue. Sem fronteiras, sem bandeiras para defender. Somos um exército, o exército de um homem só. Nesse exército, o exército de um homem só.